das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Do teu cavalo peito, do cabelo ao vento, que o sol parando nossas roupas no varal. Chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito do cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já paixões que vem de dentro. Tu vem chegando.